Quero orar por aqueles irmãos que querem uma experiência, um exercício, um tempo de jejum e oração com o Senhor. Há uma profecia declarada sobre mim e sobre você. No dia certo, estará construído o projeto do Senhor na nossa vida. Conforme o mandado do Senhor. Mas se Zorobabel não subisse, a profecia não se cumpriria para ele. Se os cabeças de famílias não subissem, a profecia não se cumpriria para eles. É tudo que o diabo precisa. Porque aí ele pode dizer, viu que não funciona? Mas se eu e você nos dispusermos, mesmo diante de qualquer pressão do inimigo, eu e você vamos ver o Senhor completando tudo o que Ele tem preparado para nós nessa temporada. Se você crê nisso, irmão, e você toma uma posição diante do Senhor, convido você a ficar de pé, levantar a sua voz e declarar a Ele em voz alta, Senhor, eu faço um compromisso contigo. Só o Teu Espírito pode me ajudar a cumpri-lo. Mas eu faço um compromisso de jejum, de oração, e o Teu Espírito me guiará em coisas que eu nunca experimentei, em desafios tão grandes, eu achava que não era capaz, mas eu vou experimentar que o Senhor me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus, que sou membro do corpo de Cristo, sou um Zorobabel, sou cabeça da minha família, colocado estrategicamente pelo Senhor, para que o Teu reino seja implantado ali. Levante a sua voz e declare o que você crê. Declare o que você recebe nessa noite. Declare. Talvez você, irmão, como temos alguns casos, debaixo de uma orientação médica, de medicamentos, de remédios, não pode ficar sem comer. O Senhor vai te dar graça e direção de como você vai oferecer o jejum a Ele. Mas você vai ter discernimento do Senhor. Levante a sua voz, levante as suas mãos e entregue, consagre sua vida, seus dias neste mês, para esse tempo de jejum e oração. Oh, Pai, nós declaramos a Ti, Senhor, nossa vida está no Teu altar. Veja, Senhor, aonde o inimigo tem afrontado o Teu povo. Veja onde, Senhor, alguém deixou um ajudante, um falso ajudante entrar e bagunçou tudo. Veja onde, Senhor, alguém está com medo, Senhor, temendo o que dizem as pessoas. E derrama o Teu poder, como vieste sobre Zorobabel e sobre aqueles homens. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós. Segure a mão do Teu irmão, irmão. E ore por ele também. Não pare de orar, ore por ele também. Eu concordo com meu irmão, Senhor. Uma temporada de jejum e oração. Nós concordamos, ligamos nesta terra. Está feito nos céus. O Espírito do Senhor será ouvido por pessoas que nunca tiveram essa experiência. E o Espírito do Senhor vai dizer a muitos aqui, pela primeira vez, palavras de direcionamento, manifestações sobrenaturais da Sua presença. Nós profetizamos isso, Senhor, porque não há nenhum detalhe em vão. O povo conseguiu, o povo permaneceu firme e prevaleceu debaixo da palavra profética. E nós proclamamos: a igreja do Senhor em todo o mundo ora nesse mês contra as estratégias de Satanás. Não é apenas um temor pelo dia 6. Aquilo que a palavra de Deus profetizou vai acontecer. Não há oração que vai impedir o 666, ou vai impedir o anticristo de tomar o trono. Não há, isso vai acontecer, está profetizado. Mas quanto mais a igreja adorar, quanto mais a igreja orar, quanto mais eu e você intercedermos, mais vidas serão libertas de Satanás. Ele vai fazer o que tem que fazer, mas aqueles que estão à nossa volta serão salvos. Nossa família será salva. Nossos vizinhos serão salvos. E aonde houver um servo do Senhor, aqui ou do outro lado do mundo, ao redor deles também, muitos serão salvos. Por causa da igreja intercedendo, reconstruindo o lugar da adoração. Profetize sobre o teu irmão. Proclame sobre ele a palavra do Senhor. Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas.